areia, vemos a pedra maior que a pedra, vemos os montes maior que os montes, o horizonte maior que o nosso Deus. Vemos o homem maior que o homem, vemos os anjos maior que os anjos, arcanjo e querubins maior que o nosso Deus. A terra maior que a terra, vemos o sol maior que o sol, o universo além maior que o nosso Deus.